Afirmativo, Yankee Romeu Tão, como recebe o controle de Salvador? Yankee Romeu Tão, confirme, se possível, radial distância do VR em Salvador. Caso negativo, confirme uma posição. Oceano 6315, visual com a TR no final. Passagem do tráfego ali, mantenha no zero, Oceano 6315. 6326, desça para 3000 pés, NH1010. Boa tarde, controle 198, Minha 315. Controle Salvador, Oceaner 6315. Contato radar na decolagem, subo para o nível 3, 60 na saída da Eltransão, ótimo. Relativo, possibilidade voar da Elmo, presente? Autorizado, direto Leme. Oh, direto Leme, melhor. Controle, muito boa tarde, da 3193, curva direita da Elmo. 3193, contato radar na decolagem. Manda Elmo. Gente, manda Elmo. E assim possível, tem como autorizar o coordenador? Monte de bala. 626, solo 41, solo 121, décima 1, uma boa tarde. Entrando à direita, solo em 211, né? 626, boa tarde. Motor de Patrick, good afternoon, Flip 5490. 5490, ready contact Patrick, flight level 200, moment to Patrick, Flip 5490. Chama agora o centro de receita 1, 2, 7, 1, 9, 7, 1, 3, 3, 9. 6142, decola os 46, controle 121, décima 1, boa tarde. Confia, você faz o controle? Confirmando 119, décima 8, controle. 1098, próxima semana. Controle Salvador, 6142, ao Chené. 6142, contato com a dama decolagem, sua para o nível 350, na saída pública, na trocadão. 350, pode Guajama? Autorizado, direto Jama, após 2,5, Guajama, na saída. Direto Jama, 6241. 6142. Sim. Salvador, sem identificação, desça para o nível 0. Chama Quebec Serra, livre táxi, chame no ponto de espera da papada. Quebec Serra, Libertad, fechando no ponto de espera do papai.

Oi, Salvador, gol 966. Polo 966, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Certo. Portugal 021 on the ground at 54. Ground 121, decimal 1. Uma boa tarde. 121, decimal 1, boa tarde. Pio Quebec Serra, mantenha. Polo 966, livre pouso, vento 150 graus, 10 noite. É meu repouso. Control 2097, visual com tráfego do Norfolk. Aqui no Quebec Serra, vento no 60 graus 08, nós, livre de decolagem, visual 7. Gol 2097, recebemos agora a informação de que Ilhéus está suspensa operação 2000 de teto com 3000 de visibilidade e chuva moderada. Solo 966, solo 57, solo 121, décima 1, boa tarde. Quebec Serra decola aos 57, controle 119, décima 8, para regresso. 198, graças. Controle de informação, quilo Quebec Serra. Gol 2097, prossiga. Nós estamos em contato com a coordenação da empresa e mantendo o ponto de espera. Depois da sua conveniência, nós poderemos tirar. Gente, o 2097, o senhor vai prosseguir, vai decolar ou vai retornar? Como está informado, nós estamos em contato com a coordenação da empresa, ainda não temos a coordenação. Gente, por enquanto só pode manter posição, não tem problema. Ok, manteremos. Foi necessário estar em contato com a gente. Sim. Então, só levar 2.500 pés de uma batalha aqui no Quebec. Prato. Estabilizou. 3154, completa final, torre 1, fundo 8, decimal 9. 2353, 154. Torre Salvador, 3154. 3154, confirma, já travado? Sim, ativo. Delivery pouso no 0, vento 1950 graus, 08 nós. Delivery pouso no 0, 3154. Azul 4422, controle Salvador, acende identificação, agora o meio 0-0 na chegada à margem. Ajuste da altimetria no 0-7. Correto. Tranquilo, Quebec Serra, controle. Como é que sai agora o quilo Quebec Serra? Ainda negativo, modo charge, o papatão, quilo Quebec Serra. Agora sim, 2500, o papatão, quilo Quebec Serra. O senhor, por enquanto a gente não tem nenhuma informação, a gente entrou em contato com o centro agora, nenhuma informação de melhora. É, o senhor tem mais algum estimado ou vai ficar aguardando? É, cara, infelizmente a companhia ainda está fazendo a coordenação. Eu sugiro nós livrarmos o dia, nós ingressarmos a pista via Charlie, livrar via Delta, que é caraca. Afirmativo. Vai ingressar via pista para liberação na Delta. Na Delta, mantenha a posição e chame o solo em 121 décima 1. Ok, senhora. Então nós estamos ingressando agora via Charlie. Vamos taxiar via pista, liberar via Delta e chamar o solo 121 décima 1. Sinto muito pelo inconveniente. Imagino. São 3154, solo 04, solo 121, décima 1, boa tarde. 21, boa tarde. Torre, voo 2017. Prossiga. Senhora, nós acabamos de receber um contato do sino para decolar e seguir para Confins. Podemos avaliar? Afirmativo, então. No caso, o senhor vai alternar Confins. É, nós seguiremos até Ilhéus e caso alternar, iremos para Confins, já coordenado. Então, o 2097, tem livre decolagem, vento 150 graus, 08 nós. Muito obrigado, livre decolagem da 10, gol 2017. Boa tarde, eu vou no 967.0 da pista 90, tá pronto. 1967, mantém o ponto de espera. Mantém. No 967, ele mantém. Ali mantém, o 967. 2017, decolador 06, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, muito boa tarde, obrigado. Controle Salvador, gol 2017. Gol 2017, contato radar na decolagem, tudo para o nível 240 na série, tá? É o transportador. Manter em ascensão para o 240 na saída da El Transição Coral, gol 2017. Livre decolar da 1-0, vento 1-5-0 graus, com 8 nós. Bruno, 9-7. Decolador 09, controle 19, decimal 8, bom voo. 19,8, bom dia. Não ligou não, 967, decolado na sua escuta. Sim. É o gol 1967, decolado na sua escuta. Gol 1967, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da El, transmissão MOTV, vai fazer o nível 3 direto Leda. É para o possível direto Leda ao MOTV, ok? Autorizado, direto Leda. Seguinte, direto Leda, gol 1967. Gol 2017, autorizado direto Coral. Direto Coral, gol 2017, obrigado. Após SAP, desça para 217, está autorizada a final do procedimento LS, que foi Cristiano 0, reporta estabilizado. Esse é o SAP, para 217, reporta estabilizado, e o RETEC foi 4462. Salvador, boa tarde, azul 4065, quanto para dar uma olhada? Ele mantém 4065. Ele mantém 4065. O 2017 confirmando a alternativa, vai esperar comigo. Afirmativo. Boa tarde, a senhora identificação, está para o nível 050 na chegada máxima, ajuste o altímetro 0-1-0. Seu pro de moto, o gol no 967. Gol no 967 agora. Gol 2017, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, no alterne 133 decimal 95. Boa tarde. Gol 1884, decola, mantém proa, livra 1700. Gol no 884, contato radar na decolagem, para o nível 230 na saída Fuca. 230 na saída Puca, gol 884. Volume 738, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 060 na chegada ponta, ajuste de altímetro no 07. Identificou, 060 na ponta, confirmado 060, mantém já. Nível 0620. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4065, decola na Dael, cruza mil pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, sul para o nível 340, na saída Dael, transição Mote. É, Mote para 340, 4065. Salvador, última 314, transfere, cruzando 190, descida ao 170, passando a passar 90. Oxalé 6314, controle Salvador, assina identificação, desce para o nível 070 na chegada Mari, ajuste altímetro no 07. 70, Mari, 17, quilômetro. Estabilizado, azul 4462. Azul 4462, completo final do procedimento LS X-Ray, torre 1 com 8, décimo 95. Essas X-Rays 895, obrigado. Deixa condições lá em produto do circuito de tráfego Morro de São Paulo, frequência livre para coordenação local, uma tráfego conhecida no setor, com a patente de Quebec Serra. Quebec Serra, descida para o tráfego, frequência livre para coordenação local, bom pouso. Boa tarde, azul 4462, estabilizado, com trem baixo travado ano zero. Boa tarde, livre pouso da 10, vento 150 graus com 7 nós, altímetro no 07. Livre pouso no 0, ajustado no 07, azul 4462. Falou 824, solicita a coordenação para onde era que vai jogar. 884, mantém o perfil de saída. Manda. 1967, Recife 1251, no caso negativo, no 3395. Ok, não tem nada? 3395. 3395, boa tarde.